Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Sejam todos muito bem-vindos à Academia Brasileira de Tretas, o podcast dedicado a chincalhar a vida moderna, a destruir o Brazilian Way of Life. Esse aqui é o espaço onde a gente tem como mote desmascarar alguns dogmas, fazer o desabafo sobre a real necessidade de algumas coisas, principalmente das coisas inúteis. A gente está aqui para desmascará-las e o principal, que é escrachar da forma mais amaldiçoada possível todas essas coisinhas cheias de nhenhenhé que tentam nos empurrar goela abaixo. Toda vez que a gente fala goela abaixo, você ouve aquele ruído da latinha de cerveja vindo. Ah, então, eu fiquei incumbido de trazer as latas. Maldito do Walter Rezende. Esqueci. Pior que ficou, Alexandre, na minha geladeira, o saquinho. Oh, que desgraçado. Pronto, o kit alegria. Eu não tô nem aí pra gravar um podcast, eu só venho aqui pra tomar essa cerveja. Pois enfim. É, me desculpe, esqueci. Mas enfim, ô Alexandre, até hoje... Nós não nos recuperamos do fiasco aí que foi a Copa do Mundo, né? Aqui na nossa terra, no nosso quintal. Aquela porra daquele 7x1, né? Mas meteram salsicha na nossa cara. Cara, uma saroba de bitola expressiva aí que a gente levou no bumbum. Eu diria que foi de escorrer lágrimas no canto do olho, saca? De tal foi a dor que a gente sentiu. Mas enfim, os dias vão se passando e logo logo, né, vamos estar pensando aí no próximo Mundial, né, de futebol, que vai ser na Mãe Rússia. Sim. Que, convenhamos, né, um país de belezas fantásticas, né, e com uma história que talvez seja a mais rica aí de todas as nações. Mas a Rússia, que a maioria dos brasileiros conhece, não é a Rússia ali dos compositores eruditos, tais como Tchaikovsky, né, e o Stravinsky, nem do pintor Alexander Ivanov, muito menos, né, do escritor Dostoiévski. A Rússia que a maioria dos brasileiros tem na cabeça é aquela bizarra dos filmes do YouTube, né, Alexandre? Impressionante como chegou, como o YouTube esfregou a Rússia na cara de todos os brasileiros. É verdade. Vai lá no YouTube e digita Only in Russian. Vocês vão ver ali toneladas e toneladas de compilações, né? De vídeos bizarros, geralmente acontecidos ali no trânsito russo, né? Principalmente porque tem muitas câmeras nos carros da Rússia. Você vê também outras categorias de como competição de quem bebe uma garrafa de vodka o mais rápido possível, ou de espancar até a morte por conta de uma briga de trânsito ali que ocorreu. Então, o tema desta semana são as bizarrices dos russos, porque russo só faz russice. Eu não sei se desde a época do comunismo na Rússia, na União Soviética e uma ligação ali com a China, acho que muitas câmeras foram enviadas para a Rússia. Parece que o russo tem uma conexão direta, né, com os sites de compra de câmeras da China. O Alibaba, o que manda de câmera para a Rússia. Porque hoje a Rússia está extremamente escancarada para todos, né? É verdade. É muito vídeo. É, então você falou only in Russia, quer dizer justamente isso, somente na Rússia. Exatamente. É impressionante a quantidade de vídeos que a gente capta da Rússia. E é um país e tanto, né, cara? A galera enche a cara de vodka, meu amigo, e sai fazendo desgraça. É no mínimo engraçado, é cara. Um país que viveu aí durante um longo tempo, aí, de certa forma, uma ditadura. E é aquilo, né? É igual o passarinho, depois que sai da gaiola, quando sai... Quando dá liberdade. Exatamente. Pra alguém que ficou ali trancafiado, você dá liberdade e uma garrafa de vodka por dia, amigão. Só pode dar nisso. E o porquê de a gente tá falando desse lance das câmeras, assim? Porque hoje em dia, muitos dos vídeos que a gente vê no YouTube da Rússia são vídeos ali de coisas que acontecem no trânsito, né? Nas estradas russas. Tem um aí que bombou esses dias, é um vídeo que bombou, que é daquele cara que uma cena clássica até no trânsito paulistano aqui, o cara do carro, ele sai da faixa dele e o motoqueiro dá uma chapuletada atrás e o cara dá uma voadora no ar e cai em pé em cima do carro. De verdade, cara. Aí ficou a semana inteira, ficou. As pessoas falaram, não, mas isso é montagem, mentira, isso é montagem. Isso foi, isso. E foi pro detetive virtual do isso, Fantástico. Isso, exatamente. Todo mundo falando que foi algum expert em computação, em computação gráfica que fez a parada. E daí se provou que é verdade. Agora, por que disso? Porque os carros na Rússia são obrigados a ter as câmeras. Olha que louco. Não chega a ser obrigado, né? Mas é extremamente conveniente. Exato. Todo mundo coloca uma câmera no seu carro, porque na Rússia existe uma parada que se você sofrer um acidente na rua, você for atropelado, alguma coisa assim, você recebe um seguro altíssimo, né? E quem fomenta esse seguro é os motoristas. Exatamente. São os motoristas que têm de pagar ali. E isso virou o quê? Uma indústria da sacanagem russa. O cara vai lá, se joga na frente do carro, ele tá meio na pindaíba. Pra receber a grana. Se joga na frente do carro pra receber a grana. Olha só, nos Estados Unidos o cara tá fudido sem dinheiro, vai vender o sangue dele num banco. Exato. Na Rússia, ele se joga na frente de um carro. Do lado, todo enferrujado. Se joga na frente do Niva. ou seja, a saída pros motoristas pra se livrar desses malditos aí, desses corruptores é o quê? Simplesmente você bota uma câmera no teu carro, instala ali, ou seja, a câmera vai ver logo que, ó, o cara se jogou, a culpa não é minha, né? Alguma coisa assim. Por isso que se tem tanta imagem do trânsito maluco da Rússia por conta dessas câmeras, que, como o Walter falou, não é uma lei, entre aspas, estadual, mas um russo prevenido vale por três ursos, né? Então, por conta dessas câmeras colocadas nos carros, né, e também câmera de segurança, afinal de contas, o índice de criminalidade na Rússia não é nada abaixo. Aquele meteoro, não sei, que caiu lá na Rússia, que é a queda desse meteoro, liberou uma energia na explosão de quase 40 vezes maior que a bomba de Hiroshima. Olha só. Então, essa queda aí desse corpo celeste foi a segunda maior registrada pelo homem. A primeira, onde é que foi? Não sei. Na própria Rússia. Oh, olha só. Foi na própria Rússia, na cidade de Tungusta, na Sibéria. Mas naquela época não tinha câmeras, né? Nada. Então, um evento que... Ninguém queria receber seguro de atropelamento. Exatamente. Então, essa queda do meteorito, se você também procurar no YouTube, 1 trilhão de ângulos diferentes, gente se machucando, muita gente foi pro hospital. Tem relatos aqui na internet, Alexandre, que um fazendeiro russo, fazendeiro macho, macho arueira, tá, com a onda de choque, mandou no braço dele um pedaço de um pinheiro que atravessou o braço. Caraca. Detalhe, ele não tirou. O teco do pinheiro ficou lá? Tá até hoje. Ah, vá pro inferno, cara. No braço do cara. Igual aqueles caras aqui no Brasil, quando entra um vergalhão na cabeça da obra e o cara fica dias até operar e tal. Até o SUS liberar a cirurgia. Sério? O cara ficou com um pinheiro cravado na axila ali? Exatamente, cara. No braço. Não sei se foi na axila. Mas isso só pode ser por conta da vodka, cara. Porque a vodka, que é o destilado mais consumido no mundo... Né? É verdade. Só pode ser por conta da vodka, cara. Porque ou raça de beberrão é russo. É um país muito frio também, né? Você tem que tomar alguma coisinha pra se esquentar, né? Você se lembra do Boris Yeltsin, que foi presidente da Rússia? Lembro. Durante longo... Já morreu o Boris Yeltsin, né? O Gorbachev tá vivo. Mas o Boris Yeltsin acho que morreu. O fígado dele deve ter virado uma gelatina. Acho que virou pudim. Virou o geleia dos Ghostbusters. Porque, cara, ele bebia e ele passava a mão na bunda da mulherada, na frente das verdade, câmeras. Botava o pau pra fora, era um inferno, cara. Ele era maluco, cara. Boris Yeltsin era um presidente tanto. Nós que já tivemos um presidente cachaceiro, mas que não tomava partido assim, fazer sacanagem na frente da TV. Boris Yeltsin foi um presidente tanto. Eu acho que é o padrão dos russos, assim, porque o Gorbachev sempre manteve a compostura ali, né, com a sua mancha na cabeça. Tem até uma cena ou outra dele enlouquecido, sei lá, no Kremlin, mas... Um dos nossos ouvintes, o Ivan Hernandes, acabou aqui até nos prestando um serviço de consultoria no assunto. Afinal, ele fala um pouco de russo e, recentemente, ele esteve lá na ex-União Soviética. É engraçado, eu tinha uma camiseta do CCCP. Puta, eu acho do caralho, meu. Aquele agasalho. O agasalho era bacana. Tá muito foda, cara. Eu tinha ali uma camiseta do CCCP. Aquela, quando você é 18 anos, como sempre diria um filósofo, quando você tem 18 anos, se você não é um comunista, você é um imbecil. É verdade. Mas se aos 38 anos você ainda é um comunista, você é um imbecil. É verdade. Né? Meu primeiro contato mais estreito que eu tive com a União Soviética foi na Copa de 82. Ah. Foi o primeiro adversário do Brasil na Copa. Exatamente. Que o Brasil ganhou roubado. Ganhou roubado. De 2-1. Quase que a União Soviética vira os mísseis. Sim. Que estavam apontados. Para os Estados Unidos. Quase que... Põe para baixo. Eu acho que virou, Só que apontaram para Buenos Aires, achando que era a nossa capital. Deve ter mandado um míssil para lá. Então, o Ivan nos contou páginas de coisas, né? E uma delas foi uma cena que tem tudo a ver até com o estereótipo russo. É, abre aspas aqui. Vi dois muiks. Ou mujiks, é alguma coisa assim, porque eu sei que o J tem meio que som de I, enfim. Então, vi dois muiks, que são os camponeses caipiras, né? Bem característicos ali, barba de um mês, loiros e super queimados de sol, numa cidade lá no interior, bebadaços. Um estava completamente desacordado e o outro estava arrastando e puxando, olha só, esse aí, pelas axilas e tal, imagina a cena. Cara, ele estava arrastando pelas arrastando axilas? Arrastando o cara pelas axilas ali, veja só. Eu gostaria que fosse pelos pelos das axilas do cara. Talvez tenha sido. Então, ele estava arrastando para a sombra da varanda de um predinho abandonado por causa do sol que estava de rachar. Aí quando eu passei ali umas 3 horas depois, estavam os dois desmaiados na sombra ainda. Que olha só. Beleza, cara. Que louco. Acho que é o país de maior índice de alcoolismo é a Rússia. É, porque por conta do seu destilado mais consumido no mundo. É um país de dimensões absurdas, né? É um país muito grande. Muito grande, é verdade. E os russos, eles sempre me amedrontaram por conta de tudo aquilo que os Estados Unidos só chegava cinema americano aqui pra gente, sim, né? Sim, sim. Então eu via os russos como inimigos. O Rock lutando. O Rock contra o Ivan Drago. E pra mim todo russo tinha aquela cara de Ivan Drago, manja, aquela cara de mal. E mal, né? Usando então, drogas. Mas curiosamente, há pouco tempo atrás, nós dois vimos um russo, você se lembra disso? Verdade. A gente foi gravar na Vila Madalena o episódio sobre a Copa do Mundo na Vila Madalena. Exato. Passou um russo pela gente. Um russo caricato, gente. Caricato. Caricato. Parece que ele tinha acabado de sair de dentro de um MiG 29. 1,90m de altura por 2 de largura. Obviamente com um agasalho bacanão, CCCP. É. Exatamente, né? Cara. Passou pela gente e a gente tava ali tentando entrevistar pessoas de todas as nações. A hora que chegou no russo, a gente falou, deixa esse cara pra lá. Deixa esse cara pra lá, porque vai que ele dá com uma garrafa de... de balalaica. Balalaica na nossa cabeça. Começa a jogar na gente aquelas matrioshka, né? Aquela boneca russa. Na década de 80, teve um acidente nuclear de dimensões monstruosas. Eu não sei se o de Fukushima ultrapassou, eu acho que não. O Fukushima está em segundo lugar ainda. Em termos de marketing, Chernobyl foi muito maior. É, pelo menos em termos de... Porque os Estados Unidos também queriam usar isso, né? Oh, como eles são desgraçados. Exatamente. O que aconteceu? Explodiu uma usina nuclear na Ucrânia, que na época era, né, uma república soviética. Ah, se esse acidente de Chernobyl foi o primeiro e do de Fukushima foi o segundo... O terceiro, sabe aonde foi? Em Goiânia. O que que aconteceu? Acabou parando no ferro velho uma máquina de raio-x. Sim. Uma máquina de raio-x tem uma fonte de material radioativo, Césio-137. As pessoas foram brincar com aquilo, que achavam que era um pozinho brilhante. Exatamente. Achavam que era um pó de pirim-pim-pim. Desmontaram a cápsula, viram aquilo que brilhava até no claro e começaram a passar no rosto, a comer... Todo mundo que se contaminou nesse nível morreu. Morreu, exato. E gente que tinha contaminado nesse nível, crianças, acabou, sei lá, mijando em calçada, mijando em poste. É. E a urina era tão radioativa que os postes tiveram que ser removidos. Foi. A rua acabou. Acabou o bairro. Tudo. Eles arrancaram a rua, toda a terra da rua, tiraram tudo porque contaminou, morreu gente pra caralho. Foi terrível. Mas enfim, houve esse acidente de Chernobyl. Inclusive, na época, a União Soviética não falou pra ninguém que tinha acontecido. Segurou. Lógico. Só quando começou a chegar na Península Escandinava, ventos radioativos... Peixe com três olhos, contadores Geigers da Finlândia ficaram malucos, que aconteceu, aí apertaram e eles entregaram que uma coluna de fumaça estava subindo já há alguns dias lá na Ucrânia. E a história, Alexandre, é muito parecida com a dos Simpsons lá. Por que que eles fizeram? Ah, isso aqui não tem mais jeito, fizeram uma redoma. Exato. Tal como o filme dos Simpsons. Uma outra história, Alexandre, que constatamos foi um funcionário da usina de Chernobyl que teve uma alta exposição à radiação. Esse russo, Alexandre, que foi contaminado, era tão casca-grossa que, ao invés de morrer em uma semana, né, como estava acontecendo com todo mundo, ele viveu por 3 meses. E tal como um mutante da Marvel, ele adquiriu a capacidade de brilhar no escuro. Beleza. Tô vendo. Todo mundo morrendo e ele ficou 3 meses vivo, é brilhando vodka, no escuro, cara. Vodka, cara. Hoje em dia a vodka me faz brilhar no escuro também. Eu encho a cara de vodka, cara. Eu brilho, cara. Pelo menos a testa, né? Aquela gordura, aquela toda encebada de bêbado, você cara. Fica. A Rússia, obviamente, se envolveu nas maiores guerras da humanidade e até hoje, né? Tem sabe lá o que tá acontecendo na Crimeia, na própria ali, Ucrânia, né? Ali é terrível. E sempre aproveitava o excesso de contingência ali, né? E usava como arma, obviamente. Afinal, o país é enorme e tem gente pra cacete naquela região lá. Então, eles não se importavam quantas centenas de russos morreriam ali pra matar uma tropa de 20 soldados inimigos. Tinha gente pra caralho, né? Sobrando. E olha só, a gente tem uma ouvinte, a Tatiana Smirnov. Olha só, ela é neta de russos. Diz que seu tio-avô lutou na Segunda Guerra e tinha ordens do Kremlin para colocar os soldados fracos e doentes na frente do fronte de batalha para que os projéteis alemães já escassos fossem gastos nesses fudidos. Puta, cara. Que pariu, hein? Olha só, ela ainda relata aqui, abre aspas. Meu tio-avô certa vez estava com anemia e medo de ir para frente ali, né? Obviamente, tomar uma bala do Hitler. Então, para tirar a palidez do rosto, ele pensou em usar uma tática judaica, corando a face com o próprio sangue. Mas, como ele não queria rasgar o couro com a baioneta, enfiou o dedo várias vezes numa xereca ensanguentada de uma égua e esfregou na cara. Que beleza! O prenúncio do Rouge, olha só. Menstruação de égua. Genial! Ai, cacete. Eu acho que aqueles índios que a gente vê por aí também com a cara pintada. Será que é sangue de xoxada de macaco? Ah, é impossível, hein, cara? Porra. Então, muitos ucranianos vivem no Brasil e a maioria desses ucranianos vivem no estado do Paraná. E todo mundo sabe na situação atual, né, da treta que tá os ucranianos com os russos. Então, um ucraniano não quer estar no mesmo ambiente, né? Não dá pra correr risco, né, cara? Até porque o Putin é um filho da Putin, né, cara? Exatamente. E é terrível. Pode ser perigoso. Então, um ouvinte lá de Curitiba nos mandou um inbox dizendo que quando a Rússia foi jogar na Copa do Mundo, né? Quando o time da Rússia foi jogar em Curitiba, alguns jovens descendentes de ucranianos e bêbados, né? Ali da cidade de Irati, no Paraná, resolveram ir para a capital Curitiba para acertar as contas com alguns torcedores da Rússia. Olha só, veja cara, vocês. A merda. Estavam em 8 ucranileiros. Ucranileiros são os brasileiros descendentes de ucraniano, nome é muito bom. Ucranileiros. E emboscaram um grupo de 3 turistas russos que estavam almoçando na mesa de um restaurante colocado na calçada. Ô, Walter, vai um parênteses aí, você que é um profundo conhecedor, qual é a base da alimentação russa? O que que eles comem? Cara, batata? Batata pra caralho. Puta, o Ivan, ele que foi o nosso ombudsman pra esse episódio, esquecemos de perguntar, mas eu acho que é, com certeza, muita batata e estrogonofe. Voltando ao e-mail do nosso ouvinte, os russos, que também já tinham mandado umas vodkas pra dentro, retrucaram e arriaram o pau naquela horda de justiceiros ucranianos. O baricaute foi o seguinte, Alexandre: 2 ucranianos sem um dente da frente, um com 2 costelas fraturadas por conta de uma porrada com extintor de incêndio, outro levou uma facada do mesmo utensílio que o russo estava usando para almoçar. Aquela faquinha de cabo de madeira, manja, o cara levou uma peixeira naquela. E a última vítima tomou uma garrafada que abriu um rasgo na testa do filho da puta. Uma balalaica na testa também. É, que só fechou com 22 pontos. Veja você. Beleza, cara. Cara, mas é engraçado, né? Eu sempre tive muito medo de guerra, né? Você lembra ali na época da Guerra Fria? Sim, sim. Né? E era aquele terror, né? A gente ficava ouvindo no Fantástico, os Estados Unidos e a União Soviética têm um poder de destruir o mundo 200 vezes. Lógico. Daí você via os russos mostrando aqueles mísseis gigantescos na TV e eu passava um cagaço, falei, essa merda de mundo vai acabar, que esses russos filho da puta vão meter bala em nós que somos a América. Porque até então eu achava que eu era América igual um americano. Era, né? Você falava bem baixinho, sus... americano. Exato. Mas eu acho que esse cagaço de guerra tá no DNA da família. Eu já contei em algum momento, em algum lugar, em algum podcast, sei lá, que o meu avô, eu acho que foi na, eu não lembro qual exatamente a guerra. Talvez acho que foi em 32. Na Pindaíba que se tava, governo, acho que é o governo do estado, acho que é a revolução de 32 mesmo, ó. Começou a solicitar ali pras pessoas arma, quem tinha arma era pra emprestar, sei lá, doar pro governo ali pra guerrilhar, e até prataria, ser uma série de coisas assim, saíram se recolhendo pelas casas, e obviamente meu avô não morava na cidade de São Paulo, era na Grande São Paulo, mas naquela época era interior, né? Daí começaram a falar assim, os milicos estão chegando aí pra recrutar a galera, e a galera vai ter que ir pro front também. Que teu avô fez? Não pensou duas vezes, cara, capou o gato pro meio do mato, e lá ficou escondido na casa. Um desertor. Eu vou guerrilhar porra nenhuma, cara. Fez bem meu avô. 20 anos depois... Sozinho ou tinha mais covarde junto com ele? Ah, uma leva, viu, cara? Ninguém vai levar minha prataria e também não vou guerrilhar com mineiro filha da puta nenhum. E bem fez meu avô, porque 20 anos depois nasceu minha mãe e casou com mineiro. Olha, então, que beleza. Fez bem meu avô. E eu tô falando dessa covardia no DNA da família Moreira aí, de medo de guerra. E olha só, a gente encontrou em um site russo a história de um bolchevique que foi convocado. Mas não por covardia, e sim por princípios ideológicos, muito diferente da minha família. Afinal de contas, o russo, não existe um russo covarde. Exatamente, cara. Então, por princípios ideológicos, ele não se apresentou ali ao Exército Vermelho, se escondeu em uma gruta por 2 meses, olha só, igual o Euclides Valentim, que se escondeu no meio do mato, por acho que foi 3 meses, meu irmão. E ele, olha só, ele foi comido por um urso. Puta que pariu. Diferente do meu avô, que ficou comendo palmito. Porco do mato, palmito. Pelo menos nisso, nossa família é melhor. Não era comido por bichos ferozes. Uma formiga e outra, né? Mas... Chupa, seu bolchevique. Então, recebemos aqui a história da ouvinte Miriam Firenti. Ela nos disse que uma tia dela foi fazer intercâmbio em uma cidade russa que nem era tão pequena. Mas logo no primeiro dia na casa da família que ela iria se hospedar, perguntou onde era o banheiro. E a dona da casa abriu a porta, apontou uma moita do lado de fora e ali entregou algumas folhas de revista para ela limpar ali o seu fusquete, né? E deu também uma pá para ela para fazer um buraco, cagar dentro ali, como se estivéssemos nós acampando que ali. Beleza, hein, que beleza, cara. É, mas isso é... intercâmbio, isso, hein? É normal lá pros lados russos mesmo, viu? Eu já ouvi falar bastante disso aí. O foda deve ser no inverno, que as folhas todas congeladas, você tem que ficar esfregando seu cu na neve pra limpar. Imagina que beleza que é. Vários rastros na cidade, meio no cu da Sibéria. Mas você reclama de saneamento básico na tua cidade, cara? Na Rússia é uma desgraça saneamento básico. Que beleza, viu? Cara. Eu juro que não aconteceu comigo. Quando volta e fala isso, aconteceu não, com ele. Não foi. No hostel, que eu não lembro que cidade que eu tava... Faz tempo já. Você pisou na Rússia? Você esteve bem perto lá, né? Não. Nunca, não. Não foi pra Ucrânia? Ah, não, Croácia você foi. É, não. Todo mundo confunde, mas tem uma distância Tem uns 2.000 quilômetros de distância. Não, nunca estive. Já fiquei muito em hostel, né? Quando eu era mais jovem, ali na Europa. Você encontra gente de todo o canto do mundo, né? Sim. aí, à noite, bebendo no hostel, né, tal, acho que era um irlandês, se não me falha a memória. Aí ele contando que na viagem dele, ele tava, acho que em Praga, e ele conheceu uma russa. Uma russa. Diz que a russa era uma beleza gostosa pra caralho. Maria Sharapova, cara. Foda, foda. Porque toda russa é... Olha, cara... Não existe mulher russa. Tenistas russas, são olha... São todas fantásticas. Mas ele, aí ele falou que transou com ela mais de uma vez... Só que ele disse que tinha um problema. A Martina Navratilova não dava pra encarar, não. Não, né, dava, né? Ela pegou uma mulher que é de nós dois juntos. Casou esses dias. Então, então essa mulher, louca na cama, enlouquecida, mas ela gostava de fazer um fio terra. Aí eu falei pra ele, caralho, mas você comeu mais de uma vez? Aí ele falou, valia a pena. Olha o irlandês, cara. Que beleza, cara. É, outro relato que tivemos também foi que com o fim do regime comunista, a KGB, pra quem não sabe, deveria saber, mas é a agência de espionagem russa, que era a famosa, conflitava ali com a CIA, que é a americana, né? A KGB foi desmontada e os agentes desempregados, e que não sabiam fazer mais nada além de que matar pessoas com arsênico, né? Então, se aliaram à máfia russa e hoje eles esfolam comerciantes em cidades como Moscou e São Petersburgo. E uma das torturas é deixar o devedor amarrado de quatro, sem roupa, olha só. Esfregar nele uma cadela no cio, olha isso, cara. Até que ele fique impregnado com o cheiro da cadela. E depois solta um cão de raça, um Caucasian Ovcharka, acho que é isso. Quando eu li esse e-mail, eu fiz uma pesquisa, esse cachorro é gigante, cara. É aquela raça de urso. Isso, gigante. Exatamente. E é pra caçar urso, inclusive, esse, caralho, esse cachorro aí. E depois o cachorro até pede o indivíduo em casamento ali, de tanto que ele sapeca o cara. Olha a tortura, cara, que os caras da KGB fazem. Você sabe assim, que depois da dissidência da União Soviética, virou uma desgraça, né, cara? Virou uma desgraça. Por que tá cheio de empresário bilionário do mundo? A gente mundo, tá falando aí? Isso, a gente nunca vai poder botar o pé na Rússia. Você que tá com a intenção, né? Mas é sério, o que acontece com a Rússia, muitos bilionários, depois, né, do regime ali ter acabado, fatias gordas do Estado, né, muitos equipamentos, muitas máquinas, acabaram caindo na mão de um e de outro ali, caras que participavam do governo até deve então. Deve ter até míssil nuclear na mão da máfia. É muito possível. Então esses caras estão aí, cara, no mundo, comprando times de futebol. Muitos times de futebol, se comprometendo. Não, isso é fato. Muitos times de futebol estão na mão de não caras. Não tinha aquele cara do Corinthians lá? O Belezovski. Belezovski. Exatamente. Ele é dono do Manchester? Eu tenho sociedade, alguma coisa assim. Então tem muito a máfia, não posso dizer a máfia, mas esses bilionários que saíram da Rússia depois do fim da União Soviética estão aí, cara, consumindo o mundo inteiro. O Ivan nos contou. Ivan Drago. O Ivan Hernandes, que o cara que capitalizou, né, aquela parte gigante do leste europeu, o Gorbachev, diz que ele é odiado na Rússia e mora na Inglaterra. Ele mora na Inglaterra hoje? Tá morando na Inglaterra porque se ele é visto na Praça Vermelha, ele toma uma... Os caras passam uma cadela com o cio nele. Ouvintes do Academia Brasileira de Tretas, dê um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. Aí vocês vão poder se ligar no que vai acontecer nos próximos episódios. Aí dá para mandar histórias para o nosso e-mail, o academiadetretas@gmail.com. O feed do nosso podcast, para vocês alimentarem ali seus iTunes, tá lá na nossa fanpage. É só clicar no botão sobre e dar o copy no URL. O nosso podcast é hospedado lá no SoundCloud. Tem aplicativos para celular, para vocês ouvirem o Academia Brasileira de Tretas. E se você tem uma banda na garagem, mande um e-mail pra gente, que ela pode rolar aqui nos BG. Só que nesta semana fizemos diferente. Colocamos uma banda russa. Ninguém mandou. A gente foi atrás de uma banda russa e tá lá. É o Kino. Eu acho que é uma banda de uma certa expressão lá na Rússia. Por conta dos famosos vídeos no YouTube, YouTube, os russos são muito famosos ali pelas brincadeiras de mau gosto. Então é muito comum vermos um amigo colocando fogo no outro e ficar filmando ali o brother apagando as chamas rolando na neve. Tem uma sacanagem, cara, que eu acho muito engraçada. No Brasil, parece que já tem gente que já fez. Na Rússia tem muitas estradas quase que intransponíveis, né, por carros normais. Então tem muito veículo 4x4, veículo militar, a puta que pariu. Então, veículos 4x4, engates na frente, aquele... Ah, tá. Como é que chama? Aquele guincho elétrico, sim, né? Em alguns certos filhos da puta, os caras veem um Jeep desse parado, ou de amigo, ou de desconhecido, parado debaixo de uma árvore, pega o guincho, passa num galho, aciona e deixa o carro pendurado na árvore. Nisso, descendo todo o todos os líquidos do carro, né? Como óleo, gasolina, tudo indo pra baixo, assim. Maldito. Eu já ouvi falar que no Brasil fizeram coisas parecidas. Que beleza. Trollagem russa. Tem uma história que vimos na web, que é de um russo, ex-combatente aéreo, que mora na Sibéria. Ele tem um pequeno avião, mas não há nenhuma pista em um raio de 300 quilômetros da casa dele, olha só. O que, que ele faz? Ele pousa o avião na estrada que mora e guarda no celeiro. Que beleza, hein? Okay, que pessoal, deixa você chegando na sua rua com o avião, as crianças brincando e tal, de repente olha pra cima, corre com o Alexandre, eu cheguei! Ai, de baixo, fela da puta. Todo mundo se jogando pros lados. Outro fato curioso é que no interior do país é muito comum se transportar animais como ali cabras, bodes e tal, dentro de carros de passeio. E o nível de alcoolismo é tão grande que as garrafas de bebidas elas ficam acorrentadas nos supermercados, olha só, pois os duros e fodidos eles tentam ali roubar. Isso é meio normal aqui no Brasil também, só que eles ficam acorrentadas. Eu me lembro, né? Quando eu era adolescente... Eu roubei num supermercado uma garrafa de batida de coco. Olha lá, balls. Balls. Você tá confessando um crime, vó. Eu tinha 17 anos, então autoridades. Tô livre. Uma ouvinte nossa, que é de Curitiba, a Irina Bolchakova, ela nos contou uma história incrível. Tem tudo a ver com o estilo de vida vermelho. Abre aspas. Meu avô, que morava no Cazaquistão, que foi uma república soviética, contava que levava uma vida muito simples e uma das principais fontes de proteína era o leite de uma égua que eles ordenhavam. Que beleza, cara. Leite de égua? Leite de égua. Você viu que é a segunda vez que uma égua esteve nesse episódio, né? Uma vez provendo leite, outra vez provendo sangue. Verdade. Sempre ajudando a Revolução Vermelha. No inverno, o lago em frente à casa do avô congelava e era possível se caminhar sobre ele. Em uma dessas caminhadas em cima do lago, o gelo se partiu e meu avô, ainda criança, afundou no lago. Quando ele tentou subir, não conseguia encontrar o buraco por onde ele entrou e ele ficou batendo no gelo para tentar quebrar. Que pânico isso, cara. Que desespero, cara. Isso eu já vi em filmes várias vezes e parece que tanto no Alasca quanto na Rússia, isso é com muita gente morre afogada desse jeito. Olha só, e seguindo aqui. Com muito sufoco e quase morto, o meu avô encontrou o buraco e saiu do lago. Agora veja como o teor da russice sempre pode aumentar na grande nação vermelha. Quando meus bisavós souberam o que aconteceu, deram um castigo para aquela criança, a tarefa de tirar uma colmeia de vespas que tinha se instalado em uma carroça. Que loucura, cara. Que loucura. Os adultos falaram, não, é muito perigoso pra gente. Vamos mandar essa criança aqui que até pouco quem quase mandou? Morreu afogada e congelada. O meu avô, que antes de morrer estava meio gagá, contava que quase morreu novamente de tanta picada e que uma das vespas tinha picado a cabeça do pênis dele. E o pior, como a velhice tinha tirado todo o freio social dele, sempre quando ele contava essa história, ele abaixava as calças e mostrava o pinto dele para quem estivesse por perto. E o pior, uma vez ele mostrou a rola no meio de uma igreja ortodoxa que frequentava. Olha aqui! Cabeça inchada, cabeça pra ver. Olha que cabeção! Doeu, mas minha mulher gosta. Olha o tamanho da chapuleta. É aqui, ó. A xarapova adora. Мамина помада, сапоги старшей сестры, нелегко с тобой, а ты гордишься мной. Ты любишь своих кукол и воздушные шары, но в 10 ровно мама ждет тебя домой. Восьмиклассница. Восьмиклассница.